Meus amados irmãos, olha só, já vai longe o tempo, Fátima, muito tempo, em que os inimigos da igreja estavam fora dela. Irmã Vilma, faz tempo. Em que os inimigos da igreja lutavam contra a igreja, contra o evangelho, contra a palavra de Deus. E por que esses inimigos estavam fora da igreja? Eles eram facilmente visíveis, detectáveis. Eles eram facilmente observados pela igreja. E a igreja sabia muito bem quais eram os seus inimigos. E por causa disso, Leandro, a igreja podia se defender melhor. Mas acho que todos que estão aqui esta noite, todos, sabem perfeitamente, não ignoram que Satanás e os seus demônios conseguiram se infiltrar nas diversas denominações, nas muitas correntes religiosas, corrompendo, deturpando, roubando a integridade da palavra de Deus, matando a comunhão de muitos crentes com o seu Deus e destruindo muitas vidas, mexendo no itinerário de muitas vidas, fazendo com que elas se desencaminhassem e se perdessem. Acho que todos aqui sabem isso. Muitos continuam nas igrejas, nas denominações, porque toda igreja que se diz cristã, que se chama pelo nome de Jesus, usa a Bíblia como apoio, como respaldo, cita a Bíblia como referência. Só que cada um, irmã Sandra, começa a ter a sua própria ideia humana ou demoníaca de salvação, e aí começa a se apartar da integridade da palavra de Deus, começando pela Igreja Católica, a Igreja Romana, que está em grande festa, porque o Papa vem aí, haverá romarias em Aparecida. Você, depois do carnaval, não vai ouvir falar de outra coisa a não ser isso. Apoiada, segundo ela, na Bíblia, mas tendo um tipo de salvação, um tipo de culto, um tipo de esperança completamente idólatra. E a Bíblia não hesita em dizer que isto é abominação ao Senhor. Passando pelo espiritismo, de todas as formas, disfarçado de todas as maneiras, desde da Rede Globo de televisão, que propaga essa doutrina demoníaca, dando aulas de espiritismo, como eu vi amanhã no programa da Ana Maria Braga, aulas de espiritismo, desde os mais altos chamados de mesa até os mais baixos de terreiro, candomblé, macumba, quimbanda, umbanda, passando por todas as esferas religiosas até chegarmos às religiões orientais. Todos querem citar a Bíblia, mas estes, para nós, estão de fora. E porque eles estão de fora do grande corpo de Cristo, da grande comunidade do Senhor, eles não são problemas para nós. Quero dizer para vocês que todos esses que eu citei não são problemas, são alvos de conversão. Quem entendeu, diga amém. É para eles que temos que levar a palavra. São eles que devem ser convertidos. O problema para nós começa com aqueles que atuam dentro das igrejas evangélicas. Quero chamar a sua atenção para isso, que vão distorcendo a palavra com má intenção ou não, com dolo ou não, porque querem, ou por ignorância de um estudo que deveriam fazer meticuloso, cuidadoso, aprofundado da palavra de Deus. E aí, como não fazem isso, Deus é retirado do centro da religião. E aí entra o homem. Quando Deus é tirado do centro da religião, entra o homem. E você liga numa rádio dita evangélica. Você pode ligar em qualquer rádio da Igreja Universal do Reino de Deus e tem alguém falando lá: determine a sua vitória. Determine para Deus a sua vitória. Profetize a sua prosperidade. E começa uma série de ensinamentos completamente contrários à palavra de Deus. Porque quando se chega perto de Deus, ninguém determina. Chega-se diante de Deus com humildade de servo, para clamar, para pedir. O Senhor Jesus esteve aqui, nos ensinou uma oração em que em primeiro lugar santificava o nome de Deus e depois pedia coisas a Ele. Ninguém determina nada. Servo não determina nada ao seu Senhor. Profetize prosperidade. A profecia tem que vir do alto. Não vem da minha vontade. As suas palavras têm poder. As suas ou as de Deus na sua boca? Deus é trocado pelo homem. Você, você, você, você é isso, você é aquilo outro. Sai Deus, entra o homem. E a denominação começa também a ter poder. As pessoas vão testemunhar, porque desde o momento em que eu estive aqui na fogueira santa de Israel, não foi o Senhor Jesus que curou, foi a presença na fogueira santa de Israel. Porque eu estive na oração dos 318, como se Deus se importasse pela quantidade de pessoas que oram ou pela duração da oração. Deus é Deus. Às vezes ele vai atender a oração de uma criança, de um irmãozinho que não sabe nem falar, mas está com o coração diante dele, clamando, pedindo na angústia. E faz uma oração de 30 segundos e Deus atende. Mas o homem não, quer ser importante, quer orar durante muito tempo, que eu orei e aconteci. Assim, as pessoas começam a vir para o altar contando as suas próprias histórias e se citam, sabe, orgulhosos, se vangloriam das suas posições, irmão, que são apenas humanas e muitas das vezes profundamente carnais. Outras igrejas evangélicas, aí é que está o problema. Não está fora, no espiritismo, no catolicismo. Não está fora, está dentro das igrejas evangélicas. Outras só falam de bênçãos, de vitórias, esquecidos de que os grandes homens de Deus foram perseguidos, foram injustiçados, foram torturados, sofreram. E ontem eu vi um vídeo que a Lu me mostrou, num país muçulmano, em que um cristão era degolado diante das câmeras, o sangue jorrava, porque ele foi, como diz aquela palavra na igreja de Apocalipse, fiel até a morte, não negou o nome do Senhor. Muitos estão brincando de religião. Outros pregam que uma vida religiosa exemplar é apenas você comparecer à igreja, porque querem a igreja cheia. Mas sabe o que é isso? Isso é resquício do catolicismo. Isso daí é uma espécie de carolice evangélica. Sabe que a Carol Alice, evangélica, parece que uma visão muito simplista, muito superficial da postura, da vida, da religião que o Senhor quer de nós. Tem muita gente, aí eu passei ontem em frente da igreja lá, Universal, era Kombi parando, Kombi lá dentro já estava cheia de gente. Pessoas que lotam as igrejas, mas suas mentes estão corrompidas. Pessoas que vão aos cultos, mas suas almas estão em pecado. Pessoas que aparentam coisas, mas a sua família está um caos. Pessoas que estão fisicamente dentro da igreja, estão presentes lá, mas espiritualmente estão no mundo. Podem enganar apenas os olhos, mas não a vida. E aí, no final de tantas vozes, de tantas contradições, no final de tanta postura, a gente chega a perguntar: afinal, qual é a postura que Deus, que o Senhor, que Ele quer de nós? Qual é a vida religiosa que Ele espera de você e de mim? Como é que nós vamos saber o que Deus quer para não sermos enganados pelos homens? Porque Deus não é Deus de confusão, como diz Paulo em sua primeira carta aos Coríntios. Então, meus amados irmãos, qual é a visão de Deus? Qual é a religião que Ele aprova? O texto base desta noite está no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 27. Eu convido a ler comigo a carta de Tiago, capítulo 1, versículo 27, que diz: do ponto de vista de Deus, qual é a religião pura e sem mácula, sem pecado? O Senhor diz em Tiago 1,27: a religião pura e sem mácula não é para homem, não é para a Rede Globo, não é para pessoas que estão usando o altar falando por si. É para com o nosso Deus e Pai. A religião que Ele espera é esta: primeiro, visitar os órfãos e as viúvas nas suas tribulações. Isso daqui quer dizer generosidade, generosidade, misericórdia, olhos para ver quem precisa de nós, estar com os olhos voltados para o próximo, para ajudar, para ajudar, para ser bênção, para ajudar. Primeira parte. Segunda parte, o que está escrito? E a si mesmo, o quê? Guardar-se, o quê? Incontaminado do mundo. Preservar a sua pureza no meio da impureza. Ser, em outras palavras, um lírio branco e maravilhoso no pântano deste mundo. Quem entendeu até agora, diga amém. Estamos trazendo como tema para esta noite, da parte de Deus para você, a religião que Deus aprova. Primeira parte. Por que a primeira parte, pastor Luiz? Porque o tema é tão abrangente que nós dividimos em duas partes. E quando o Senhor me der a graça outra vez de estar neste altar para pregar, isso será no dia 15 de abril pela manhã, um domingo, nós daremos prosseguimento e fecharemos com a segunda parte desta mensagem. A religião que Deus aprova. E quando nós começamos a desenvolver esse tema que o Senhor tão carinhosamente preparou para nós esta noite, eu queria dizer a você uma coisa aqui em primeiro lugar. Aí, toque o braço do seu irmão e diga: presta atenção agora mesmo, presta atenção. Diga para ele: preste atenção agora, preste atenção. Deixa para dormir mais tarde, não durma agora. Preste atenção. A primeira coisa que Deus faz quando chama alguém para o servir, seja uma pessoa, seja um povo, seja uma nação, a primeira coisa que Deus faz é separá-lo do resto, é separá-lo dos demais. Porque quando ele chama alguém, é para segui-lo. Quando chama alguém, é para obedecê-lo. Quando chama alguém, é para ser dele e exclusivamente dele. É a primeira coisa que Deus faz. Nunca se esqueça disso. Você não pode estar aqui e com um pé lá de onde você saiu. Não pode. Deus não aceita divisão. Ele chama para você ser dele, segui-lo, obedecê-lo exclusivamente. Isso tanto faz, né, irmã Ana? No Velho Testamento, tanto faz, Rosana, Deus não mudou isso, quanto no Novo Testamento, Serafim. Vejamos essas duas partes. Quando ele falou a Moisés no Velho Testamento, no livro de Êxodos, capítulo 19, versículos 4 a 6. Êxodo, capítulo 19, versículo 4. Diz o Senhor a Moisés: Moisés, tendes visto o que fiz aos egípcios, e como vos levei, levei vocês, levei o povo de Israel sobre asas de águia, e vos cheguei a mim, vos trouxe a mim. Agora, pois, presta atenção, Moisés, se diligentemente ouvirdes a minha voz e guardardes a minha aliança, ah, então sereis o quê? A minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha. Vós me sereis reino de sacerdotes e nação, o quê? Santa, separada. São estas as palavras que falarás aos filhos da graça plena. Oh, diz. E no Novo Testamento, Pastor Luiz, no Novo Testamento é a mesma coisa. Porque Pedro, falando sobre Jesus para o povo de Israel, em sua primeira carta, primeira de Pedro, capítulo 2, versículos 8 a 10, falando de obedientes e desobedientes, aqueles que ouvem a palavra e cumprem, e aqueles que não, diz Pedro, em primeira de Pedro, capítulo 2, versículo 8, e falando de Jesus, ele é pedra de tropeço e rocha de ofensa. Para quê? São estes os que tropeçam na palavra, sendo o quê? Desobedientes para os que também foram postos. Repare que o problema aqui não se trata de ignorância. Não é que a pessoa não saiba o que deve fazer. Ela sabe, mas não obedece. Então Jesus, para essa pessoa, é uma pedra de tropeço. Vai tropeçar a vida toda, porque desobedece. Aí ele diz, diga agora, isso é comigo, diga. Vós, porém, vós obedientes, vós que estáis separados, sois raça eleita e sacerdócio real. Repare que são as mesmas palavras do Velho Testamento. Nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas, daquele modo como nós vivíamos antigamente, para a sua maravilhosa luz. Nós sim, você sim, vós sim, que antes não eras povo de Deus, mas agora sois povo de Deus. Não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Quem entendeu tudo até agora, diga aleluia. Mas é exatamente por isso, meu amado irmão, comece a entender isso. Comece bem a entender isso. É por isso, irmã Célia, que nós somos chamados de igreja. Preste atenção nessa palavra, igreja. Igreja é uma palavra que tem uma origem. A origem é na palavra grega eclésia. E a eclésia quer dizer exatamente o seguinte: abre aspas, aqueles que foram chamados para fora. Fecha aspas. Vamos repetir o que significa igreja? Aqueles que foram chamados para fora. Chamados por quem? Por Deus. Para fora de quê? Do mundo. Você entendeu o que quer dizer igreja? Você foi chamado por Deus para fora do mundo. Por quê? Porque o mundo, como nós sabemos, jaz no maligno, na corrupção. Já que nós fomos separados para uso exclusivo de Deus, nós temos que estar separados para Ele. Agora preste atenção. Aonde você estiver, não é só na igreja, é no seu quarto. Não é só na igreja, é na calçada, é na condução, é no casamento, é no namoro. Chamado para ser santo, num processo de santificação, como diz o Espírito Santo aí na 1 de Pedro capítulo 1, leia comigo versículos 14 a 16. Todos lá, versículo 14 do capítulo 1, vamos ler juntos. Como filhos da obediência. Quem é filho da obediência? Quem é filho da obediência? Deixe o mundo espiritual ouvir isso, se for verdade. Se não for verdade, não precisa dizer. Quem é filho da obediência? Então o Senhor disse: se você é filho da obediência, não vos amoldeis, não tome a forma, não se deixe levar pelas paixões, pelos desejos, pelas concupiscências que tinhas anteriormente na vossa ignorância. Ou seja, não volte a fazer as coisas erradas, as coisas impuras. Não volte a cometer os erros que você cometia no seu casamento. Não volte a ter aquelas conversas, aqueles pensamentos. Não volte a ter um tipo de diversão pecaminoso. Não volte, não volte. Você foi separado, puxado desta corrupção que está aí para uso exclusivo de Deus. Diz o versículo 15, pelo contrário. Aleluia. Segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, como disse o louvor. Agora presta atenção nessa palavrinha pequena que tem aí. Em todo, diga todo. Em todo, todo o vosso procedimento. No trabalho, em casa, no namoro, no casamento, nas conversas, na direção, no andar, na condução, em todo lugar. Em todo procedimento. Santidade é uma questão de atitude, de ação, de postura. Não é uma questão de mãos postas, de tremelique, de... Não é, santidade é ação reta, testemunho de vida diante de Deus. Quem entendeu? Quem entendeu? Diga amém. Amém. Amém. Glória a Deus. Nós estamos em que versículo? Versículo 16. Porque escrito está, todos nós, vamos lá, sede santos, porque eu sou santo. Já pensou? Então você viu até agora o que que o Senhor quer? Você viu o que que o Senhor quer de nós? Irmã Wanda, misericórdia, generosidade. O Senhor quer de nós separação, santidade, obediência total a Ele, dependência total dEle. É isso que Ele quer. Agora, uma vez que você compreendeu o verdadeiro foco da religião que Deus aprova, agora que você entendeu exatamente o tipo de vida cristã que Ele quer que você leve, que Ele quer que eu leve, eu quero pedir a você que agora põe uma capa de detetive, um gorrinho, se vista de detetive e comece a investigar comigo na palavra de Deus o que que o diabo faz depois que você se compromete com Deus, depois que você se converte, depois que você vem para a igreja, depois que você começa a viver uma vida religiosa. Eu quero que você investigue nas escrituras o que o diabo faz para que a sua religião passe a ser uma religião pobre, capenga, deficiente, uma religião que parece boa aos homens, mas o contrário agrada em cheio ao inferno. Investigue comigo. Diga aí para o seu irmão, convide-o. Vamos investigar as escrituras. Êxodo capítulo 5, a partir do versículo 1. Êxodo capítulo 5, a partir do versículo 1, diz assim. Você está pronto para acompanhar? Depois foram Moisés e Arão e disseram a Faraó: assim diz o Senhor, Deus de Israel, deixa ir o meu povo para que me celebre uma festa no deserto. Olha só, o povo de Israel está preso no Egito. Então, Moisés, líder, Arão, sacerdote, são enviados a Faraó, aquele que representa o inferno na vida do povo de Deus. E então eles dizem: deixa, o Senhor está dizendo, deixa aí meu povo para que me celebre uma festa no deserto, para que me sirva. Agora, assim como esse povo, assim como o povo de Israel, você teve uma experiência com Deus. Quem teve uma experiência com Deus? Faça assim. Então você um dia veio a uma reunião, um dia você veio a um culto, um dia você participou do louvor, um dia você veio à frente, um dia você recebeu uma oração, um dia você confessou Jesus como seu único, suficiente, eterno e exclusivo Salvador. Um dia você virou povo de Deus e aí então você quer continuar nessa vereda dos justos. Você quer entrar cada vez mais em comunhão com Ele. Você quer saber o que é que pode agradá-lo. Você quer celebrar uma festa no deserto. Mas o seu marido não deixa. Ele é Faraó. Está impedindo você de celebrar uma festa para Ele. Mas o seu namorado não deixa. Porque ele está quebrando a tua santidade de celebrar uma festa com Deus. O teu pai não deixa. E aí o que é que diz? Versículo 2. Respondeu o Faraó: quem é o Senhor para que lhe ouça eu a voz e deixe ir a Israel? Não conheço o Senhor, nem tampouco deixarei ir a Israel. Então o Faraó rejeitou a fé do povo de Deus. E eles desistiram? Não. O que que diz o versículo 3? Eles prosseguiram. O Deus dos hebreus nos encontrou. Deixa-nos ir, pois caminho de 3 dias no deserto para que ofereçamos sacrifício ao Senhor nosso Deus e não venha Ele sobre nós com pestilência ou com espada. Mas Faraó vai tentar te atrapalhar. Faraó vai tentar te desanimar. Meu amado irmão, presta atenção. Quando outras pessoas resistirem à sua fé, quando outras pessoas resistirem aos seus convites para se aproximar de Deus, para ouvir a palavra de Deus. Não se surpreenda quando seu marido, sua esposa, seu parente, seu vizinho, alguém quiser ser faraó na sua vida. Não fique desanimado. Faça como no versículo 2: eles prosseguiram a falar de Deus. Continue a falar desse Deus, do seu Deus, do que ele fez, do que ele está fazendo, do que ele fará na sua vida, e deixe para Deus a tarefa de mudar a mente e quebrar os corações. Continue você a falar de Deus, continue você a dar o testemunho. Deixe a tarefa. Saiba de uma coisa: a mensagem que você está ouvindo no rádio de eterno sucesso é mentira. Você vai ser perseguido, você vai ser discriminado, você vai sofrer injustiça. Basta estar neste mundo comprometido com Deus. Veja isso, versículo 6. Pule para o versículo 6. Naquele mesmo dia, pois, olhe bem o que vai acontecer aqui. Eu estou lendo o capítulo 5, versículo 6. Deu ordem Faraó aos seus superintendentes, superintendentes do povo e aos seus capatazes, dizendo: daqui em diante, não torneis a dar o quê? Palha ao povo para fazer tijolos como antes. Eles mesmos que vão e ajuntem para si a palha, e exigireis deles a mesma conta de tijolos que antes faziam. Nada diminuireis dela. Estão ociosos, quer dizer, estão com tempo livre, de sobra, por isso clamam: vamos e sacrifiquemos ao nosso Deus. Mas faça o contrário, agrave-se o serviço, aumente o serviço desse povo, aumente o serviço sobre esses homens, para que neles se apliquem, nesse trabalho, com hora extra, e não deem ouvidos às palavras mentirosas. Quem está entendendo tudo até agora? Quem está entendendo? Diga amém. Como todos sabem, tijolos são feitos de barro, né, de argila, mas naquele tempo, os egípcios forneciam palha, e a palha era misturada com o barro, e os tijolos saíam mais fortes, mais resistentes, mais duradouros. Mas como o povo de Deus pediu para ir louvar ao Senhor lá no deserto, o faraó disse: ah, é? Olha, não vão não. E tem mais: parem de dar palha ao povo de Israel. Eles que vão procurar a palha, eles que gastem tempo procurando a palha, e olha, exige o mesmo número de tijolos que eles estavam fazendo, a mesma produção, porque eles estão com tempo livre, ocioso, por isso que eles estão querendo ir para o deserto adorar a esse Deus. Exatamente isso que o parente e o marido não convertido faz com você, ou a esposa não convertida faz com você. Ah, é? Você está querendo ir a esses encontros, esses passeios do coral, essas reuniões de evangelismo. Você está querendo, é culto de manhã, é culto de noite, é reunião para lá, reunião para cá, é? Vai. Mas olha, primeiro faz toda a sua obrigação. Varre casa, lava roupa, passa roupa. Olha, eu esteja aqui ao meio-dia para botar o almoço para mim. Ué, mas meio-dia termina o culto, meu filho. Eu não quero saber. Eu sou seu marido, quero aqui meio-dia o almoço para mim. E então às 9 horas para o jantar. Mas o culto termina às 9, não me interessa. Sai às 8. Sai do ensaio do coral às 8. Vem para cá botar. Se você está querendo isso tudo, está fazendo todos esses encontros, é porque você está com tempo livre, ocioso. Ah, ainda tem mais. Não conte comigo para lavar a louça. Te vira. É assim, não é? Faraó, na vida das pessoas obedientes. Tem pessoa rindo aqui porque já ouviu isso. E glória a Deus, porque eu conheço pessoas aqui, mulheres que ouviram isso, de seus maridos que hoje estão convertidos. Glória a Deus. Porque continuaram a falar de Deus, do que Deus fez, do que Deus faz, do que Deus fará. Uma outra coisa que nós podemos aprender aqui, meus amados irmãos, é o seguinte: olha, não se iluda com o que falam por aí do púlpito. Quando você se converte, quando você se compromete com esse Deus, você está em território inimigo. O mundo é do diabo. A política é do diabo. As televisões são do diabo. Os meios de comunicação estão nas mãos do diabo. Todo esse planejamento que existe aí é do inferno. E quando você é chamado para fora, se compromete com Deus, os seus problemas começam de repente a aumentar. Isso acontece, a se agravar. Ah, é? Agora não vou mais dar a palha. Eles que procuram. Começa a vir os contratempos, as opressões, os sofrimentos. O diabo vai atacar você de todas as maneiras, principalmente alguém que estava numa macumba, no espiritismo, que tinha aliança com ele e se converteu ao Senhor. Vai ser atacado. Agora, se isso está ocorrendo com você, alegre-se. O quê, pastor Luiz? Alegrar-me? Alegre-se. Primeiro porque em todas as coisas nós devemos dar graças, porque nós não estamos combatendo sozinhos. Há alguém lá em cima que nunca perdeu o controle dos acontecimentos. Por isso nós damos graças. E aquele a quem servimos disse que até essas coisas ele faz cooperar para o nosso bem, daqueles a quem ele chamou, aqueles que o amam, aqueles a quem ele chamou com o seu propósito. Não fique desanimado, se anime, faça justamente o contrário, se alegre. Sabe por quê? Porque o Senhor faz com que quando essas dificuldades surjam, quando essas dificuldades surjam, vindas sob inspiração do inferno, o Senhor está aqui controlando cada vida, sabendo exatamente o que Ele vai permitir que chegue a você, exatamente na capacidade que você tem de suportar, porque o Senhor vai transformar esta perseguição, esta maldição, esta injustiça em bênção. Ele vai permitir que chegue a você apenas aquilo que vai trabalhar no seu caráter e vai colaborar para a sua santificação. O Senhor sabe exatamente o que Ele pode deixar passar para a sua vida. Você não está só? Você não está só? Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Eu queria que todos lessem comigo. Tiago, capítulo 1, versículo 2 a 4. Meus irmãos, posso ler? Tende por motivo de toda alegria. Olha, vou repetir. Estou lendo Tiago, capítulo 1, versículo 2. Queria que todos lessem comigo. Vamos lá. Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passardes por várias provações. Você está entendendo isso hoje? Por quê? Sabendo que a provação da vossa fé, uma vez confirmada, produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa. Para quê? Qual é o objetivo do Senhor? Para que sejais perfeitos e íntegros, em nada deficientes. Deus faz a com que até os problemas que enfrentamos se convertam em bênçãos para nós. Vou repetir isso. Deus faz com que até os problemas que enfrentamos se tornem bênçãos para nós. desenvolve a nossa paciência, desenvolve o nosso caráter. Você sabe que pode continuar a confiar nele, apegado a ele, sabendo que, mesmo que você esteja passando por um momento na angústia, de angústia, ele está com você na angústia. E que você então pode clamar a ele e se beneficiar de uma promessa, invocá-lo. Porque no Salmo 91 ele diz: porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei. Pô-lo-ei a salvo, porque conhece o meu nome. Ele me invocará na sua angústia. Eu estarei com ele, livrá-lo-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Uma outra versão diz: eles me invocarão e eu lhes responderei. Estarei com eles na angústia, livrá-los-ei e os glorificarei. Dar-lhes-ei abundância de dias e lhes mostrarei a minha salvação. Não interessa, saiba, quando o problema é grande, Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior, Deus é maior. O mundo está assustando você, Deus é maior. Apesar dos inimigos, apesar de Faraó, apesar dos demônios, apesar do inferno, Deus é maior. E ele repete para você hoje essas coisas que ele fará na sua vida, apesar dos faraós. Êxodo capítulo 6, versículos 6 a 8. Êxodo capítulo 6, versículos 6 a 8. Ele diz: portanto, dize aos filhos de Israel, da graça plena. Quem é filho da graça plena, diga amém. Portanto, dize aos filhos de Israel: eu sou o Senhor e vos tirarei de debaixo das cargas do Egito, daqueles que oprimem a você. Eu vos livrarei da sua servidão e vos resgatarei com braço estendido e com grandes manifestações de julgamento. Tomar-vos-ei por meu povo e serei vosso Deus. E sabereis que eu sou o Senhor vosso Deus, que vos tiro de debaixo das cargas do Egito e vos levarei à terra a qual jurei dar a Abraão, Isaac e Jacó. Ou seja, eu cumprirei as minhas palavras, as minhas promessas para contigo. Vou-la darei como possessão. Eu sou o Senhor. Quando os nossos problemas são pequenos, as respostas são pequenas, as saídas são pequenas, mas quando nós enfrentamos grandes problemas, aí vem a nossa consciência, a nossa mente, que nós somos fracos, que nós somos pequenos, que nós não podemos resolver o problema, é muito grande, é muito complexo. Aí nós nos sentimos incapazes, impotentes, e aí de repente tiramos a nossa presença, a nossa mente, a nossa sabedoria da solução do problema e nos confessamos incompetentes para resolver o problema. Invocamos o Senhor, colocamos nas suas mãos e aí ficamos em condições de ver as suas grandes soluções, os seus grandes feitos, as suas tremendas respostas. Quando isso acontece? Quando você está onde Deus quer, da maneira que Ele quer, fazendo a religião que Ele espera de você, a religião que Deus aprova, com misericórdia, diga misericórdia, com generosidade, diga generosidade, com separação, com santificação, com obediência e com total dependência dele. E quando então começamos a concluir a primeira parte desta mensagem, estamos concluindo, lembre-se do que disse o texto base: generosidade. Tiago diz: aquele que sabe que deve fazer o bem e não faz, este comete pecado. Sabe o bem que tem que fazer? Faça. Não julgue se a pessoa merece ou não. Faça, independente da outra pessoa. A palavra diz no texto básico: visitando órfãos e viúvas nas suas tribulações. Olhe a necessidade dos outros, se torne uma bênção. Todo mundo quer ser abençoado, muito poucos olham para si como bênçãos de Deus na vida das outras pessoas. Mas essa é a religião que Deus quer. E a segunda parte é uma vida santa, uma consciência pura, separados deste mundo, ou seja, incontaminado do mundo. Hoje é dia de ceia. Hoje é dia de fazermos esse exame, essa consciência, um exame de consciência. Eu convido desde agora a fazer esse exame. Baixe a sua cabeça agora. Comece a olhar para dentro de você. Será que você tem sido generoso, misericordioso? Ou você tem negado ajuda? Tem negado apoio a quem precisa? Será que você tem negado, deixado de fazer o bem à sua esposa, ao seu marido, ao seu vizinho, ao irmão? O Senhor fala com Paulo aos Gálatas: enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos irmãos da fé. Há pessoas dentro da igreja que não falam com outras. Você tem negado o seu amor, a sua amizade, a reconciliação a alguém? Não é a pessoa que você está ofendendo, é a Deus. Você tem se mantido incontaminado no mundo? Como é que anda a sua pureza? Está separado para Deus? Como estão os seus pensamentos? Como estão as suas conversas? E a sua diversão? Você tem ido a Lan House fazer o quê? Está lendo revistas? Quais? Alugando DVDs? Que tipo? Como é que anda o seu namoro? Com intimidades? Você está tendo uma vida sexual sem casamento? Você por acaso foi à casa desta sua amada? Pediu-a em casamento? Tirou-a da casa dos pais? Levou-a ao altar? Se comprometeu diante de Deus com ela até a morte, para tê-la em seus braços? Ou você está tendo um comportamento profundamente egoísta e sem o menor compromisso, apenas desfrutando de prazeres? É tempo de voltar à religião que Deus aprova. Converse com Ele, peça perdão e volte, porque o Senhor esta noite falou com você. Assim o Espírito transmitiu à sua igreja.